www.decidismoral.com.br. Ai, gente, bora dar um bailão aqui. A festa hoje é tudo por minha conta. Esse é Mr. Boy. Convidei toda a quebrada. É reggae na favela, vai ter parede loló. Tem de tudo, eu tenho tenda. Whisky, siroc, red, catuabra. Brota no bailão que a festa tá liberada. Toma, toma, toma catucada. Que tu dá uma baforada. Toma, toma, toma catucada. Toma, toma, toma catucada. Toma, toma, toma catucada. Castela aqui na minha. Que tu dá uma baforada. O bailão hoje aqui é liberado. Hoje aqui é do reggae. Larguei ela pra ficar só pra bagunçar. Quando eu decorro a quebrada. E na favela vai ter parede loló. Tem de tudo até tenda. Eu esqueci, ok, reggae, catuaba. Bota no bailão que a força tá rá.